pra caramba, não ando mais a pé. Ela não me queria, agora ela me quer. De caminhonete puxando reboque, onde eu chego eu sou pressão. Permiti o meu cupido e comprei um paredão. Olha a novinha descendo no chão. Olha a novinha, aê, pressionado, multi eventos, tido meu paredão. Olha a novinha descendo no chão. Olha a novinha descendo no chão. Olha a novinha descendo no chão. Na frente do meu paredão. Meuscds.com. Vai! Ai, Danielzinho trajando, papai. Ei, frango favorito. SL7 Tecnologia. Ô, Martina! Olha que eu ralei pra caramba. Não ando mais a pé. Ela não me queria. Agora ela me quer. De caminhonete puxando reboque. Quando eu chego, eu sou pressão. Emiti o meu cupido e comprei um paredão. Olha a novinha descendo no chão. Olha a novinha descendo no chão. Aonde? Na frente do meu paredão. Olha a novinha descendo no chão. Olha a novinha descendo no chão. Na frente do meu paredão. Eita, pai. Esse é o melhor repertório do Brasil. Vai, vai. É com os Dunas. É Dunas. Olha que eu ralei pra caramba. Não ando mais a pé. Agora ela me quer. De caminhonete puxando reboque. Quando eu chego eu sou pressão. Permiti o meu cupido e comprei um paredão. Olha a novinha descendo no chão. Olha a novinha descendo. Olha a novinha descendo, hein. SL7 Tecnologia. Meuscds.com. Olha a novinha descendo no chão. Olha a novinha descendo. Na frente do meu paredão. Novinha descendo no chão. Olha a novinha descendo no chão. Alô, Danilo. Na Martina, galera da mesinha. Vai, vai. Olha a novinha descendo no chão.